Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este Sporting 160 que fecha hoje, digamos assim, esta primeira volta do Sporting, a melhor de sempre até aos dias de hoje, e a verdade é que temos um longo programa pela frente. Antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual. Começo por ti hoje, João, bem-vindo, boa noite uma vez mais. Ora, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, esta malta que nos segue atentamente e a quem mando um grande abraço e beijinhos para todos. Também para ti, Mariana, beijinhos. Um abraço ali para o Pedro. Estou chateado com ele. Nunca com a loteria. É uma coisa impressionante. E jornadas, jornadas, jornadas e nada. Estarei E encomendado. temos que. Ah, sim. Podia mandar aqui por, sei lá, por estafeta ou por globo, sei lá. Exato. Mas é que a verdade é que estamos numa época diferente, em que o Sporting está em primeiro e assim espero que continue por muito tempo, pelo menos até, sei lá, 2025. E portanto, olha, saudações eliminadas a todos e vamos a isto, vamos a isto. Vou passar a bola para o Pedro. Toma, Pedro. Pedro, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos os que nos estão aqui a seguir em direto e boa noite aos que nos vão ouvir, ou bom dia aos que vão ouvir hoje e amanhã. Alguns já é bom dia, aqui o grande José Costa da Também. Austrália já é bom dia. Vamos a isso, acho que há aqui muita coisa para falar. Não acho que haja tanta como no último programa, porque realmente Certo. tivemos, acho que o feedback foi altamente positivo, foi o nosso vídeo, nossa transmissão live com mais visualizações de sempre. Mas ainda assim há aqui coisas muito interessantes para falarmos. Não vou garantir que hoje ultrapassemos a hora e meia, Não. como foi a semana passada, até porque não pode ser todas as Todas as semanas, semanas, não. mas ainda assim existe aqui muita coisa para falarmos ao longo do programa de hoje. Antes ainda de avançarmos, dar aqui um obrigado, obviamente, a todos os nossos patronos por apoiarem este projeto e esta semana, com os áudios que o João fez com o Sporting Tático, acabou aqui por vir muita, muita mais gente. João, esses áudios que acabam aqui por ser um sucesso cada vez que os trazes. Olha, boa introdução, Mariana. Excelente. Eu tinha isso preparado, estava aqui com as folhas, tinha isso nos tópicos preparados. E primeiro mandar um abraço, obviamente, aos novos patronos, também aos patronos que ouviram. Deixa-me dizer que nós tivemos muito feedback, o que é muito bom ter uma comunicação bilateral. Porque, por exemplo, um abraço aqui para o Fábio Quinta, que nos manda um áudio fantástico sobre o que nós estávamos a conversar. Ao Diogo Manuel, por exemplo, também mandou um texto muito bom, mandou-me para o WhatsApp um texto muito bom. E, portanto, isso é muito bom para quem está a fazer e ter esse feedback. Nós vamos continuar a fazer dentro do possível. Primeiro é porque está a dar sorte com uma autoria do Bancada Leão e, portanto, isto tudo junto começa a formar-se um elo importante e dar um grande abraço ao Sporting Tático, que tem sido também um excelente companheiro nas gravações. Nós gravamos com muito prazer, éramos para gravar 25 minutos, eu até disse ao Tático, pá, estou um bocado cansado, vamos gravar 20, ficamos 47. Acho que o áudio, e perdão-me, patronos, devia ser público e se calhar pôr, se calhar amanhã, Pedro, não sei, público só durante o dia de amanhã para quem quiser ouvir, porque acho que está realmente muito bom. E depois dizer uma coisa que tem que dizer. É que, por exemplo, hoje na comunicação de Ruben Amorim, as jornalistas, e não quero estar a criticar os jornalistas, mas as perguntas que fizeram ao Ruben Amorim sobre bola foi muito pouco. Foi só sobre a assunção a assunção de que se íamos ter candidatos, não íamos ter candidatos, se Ruben Amorim se prepara para as conferências de imprensa, e de bola mesmo, como nós falámos no áudio com o Sporting Tático, não perguntaram nada, não perguntaram como é que o Sporting ia reagir se o Gil Vicente jogasse com bloco baixo, como é que Paulinho podia ajudar nisso. Portanto, aqui quando os jornalistas falam que às vezes os treinadores só falam de arbitragens no final, ou fala-se pouco de bola, quando têm uma oportunidade enorme de ter o Amorim à sua frente, e de falarem de bola, submetem-se a perguntas. Pronto, já sabe, o Sporting é sempre um crónico candidato ao título. O Sporting é a única equipa que está em primeiro, é a única equipa que depende de si própria para ser campeão. Portanto, é realmente um candidato. Agora, deixem o Ruben Amorim e a comunicação do Sporting gerir o tema conforme querem. Eu acho muito bom desta forma, jogo a jogo, para os jogadores também não estarem a fazer contas de calculadora quantos jogos é preciso acabar, portanto, jogo a jogo vai-se ganhando. E essa é a mentalidade que tem que ser passada. Agora, não pode ser, numa conferência de imprensa, ser o próprio Ruben Amorim a ter que puxar por questões táticas, porque os jornalistas se coibiram de fazer essas questões. E, portanto, gosto muito que o Sporting Tático só estamos a falar mesmo de bola, nem falamos de arbitragens, analisamos tudo só do que é bola, e como houve tanto interesse, agradecer ao Fábio e ao Diogo, que realmente deram muito feedback, e a outros que foram dando feedback via e-mail, e vamos começar, que as pessoas estão a querer falar de bola, vamos começar a convidar um ou outro para se juntar a nós a falar de bola, porque as pessoas querem falar de bola, não querem falar desses temas polémicos, de arbitragens, nem querem falar se somos candidatos, se não somos candidatos ao título. Já dissemos aqui várias vezes, quem quiser vir cá falar ao Sporting 160 pode vir, mas as pessoas depois chegam sempre à última da hora. E tem sempre mais receio aqui, isto não morde, nem ninguém faz mal a ninguém. Eu sei que agora tem imagem, mas à partida isso não há problema nenhum. E acho que uma coisa que se nota, João, desculpa interromper-te, para já os áudios com o Jorge do Tático, obviamente que têm que ser áudios mais longos, obviamente, porque requer outro tipo de análise. É também uma análise que é muito rara fazer aqui na... Porque é muito raro se ouvir em qualquer outros... Pode haver podcasts de outros clubes que imagino que também façam essas análises táticas, mas tirando o universo de podcasts, que é um universo mais marginal, isso não acontece. E também dizer que, eu acho que se calhar também ias falar disso, nem sei, mas mesmo aqueles 5 minutos que nós fizemos da análise pós-jogo, nota-se que as pessoas sentem necessidade, nem que seja às vezes 3 ou 4 ou 5 minutos, de ouvir qualquer coisa de diferente, que não sempre aquelas barbaridades que as televisões dizem e aquelas coisas estúpidas que depois dão direitos a vídeos nos twitters e afins só de gozo, e acho que é um bocadinho por aí, e esse lado eu acho que é era aí que eu ia acabar, é nesse resumo, nessa ideia que foi tua, e há que dar a merda que foi tua, porque as pessoas no final... É incrível que as pessoas nos finais de jogos, eu sei que vais falar aí de um tema, as pessoas nos finais de jogos têm necessidade de conversar com outras sobre o que se passou no jogo. E ouvir-nos é uma forma de pronto, não falam connosco, mas ouvem, interiorizam e não vão para as televisões. E tu tens o teu avô, por exemplo, que liga e vocês falam de jogos, nós temos o WhatsApp e vamos falando, mas as pessoas perderam essa característica comum, que era, por exemplo, nós íamos ao núcleo ver um jogo e depois eu comentava contigo como é que achaste o jogo, estávamos ali a beber uma cerveja e falar, as pessoas já perderam... Vimos os estádios, vimos nos carros, a conversar, a viagem toda. Agora as pessoas perderam isso, não é? Estamos confinados, portanto, podes falar para o lado, para a tua esposa, que no teu caso não liga nenhuma bola, no meu caso, se eu falar muito de Sporting, durmo no sofá, ela é portista, e portanto, a Mariana que tem sorte, se falar para o namorado, eles têm tema para conversar, que ela é de Sporting, graças a Deus. E portanto, as pessoas perderam isso, e este ponto de ligação, estes programas que nós tínhamos feito, nota-se a necessidade das pessoas. Pronto, não me queria alongar muito, mas um abraço a todos por terem a gostar, e estamos a fazer o máximo para que as pessoas também se sintam confortáveis e falar, e principalmente como o Sporting está a ganhar, obviamente as pessoas querem falar, querem ouvir, mas querem ouvir de bola. Agora, perguntar se o Ruben Amorim está preparado para a conferência de imprensa ou se somos candidatos ao título, olha bolas, eu também para isso vou para lá e faço essas perguntas, não é? Mas eu, se tivesse a oportunidade, perguntava ao Ruben Amorim como é que vamos reagir contra um bloco baixo do Gil Vicente e como é que o Paulinho pode ajudar nisso. Nenhuma pergunta foi feita, é pena nós não termos a licença da ERC para ir fazer. Ainda antes de irmos aqui para o jogo com o Marítimo, só aproveitar aqui a tua deixa, João, e dizer-te que eu não sei se toda a gente sabe, eu acabei por tirar a comunicação, e uma das principais razões de eu querer tirar a comunicação foi precisamente o evitar perguntas parvas que eu via em tantas conferências de imprensa e que continuo a ouvir em Portugal, a verdade é essa. E deixa só dizer uma coisa, entretanto podemos já dizer, não diz dizemos muito mais, mas podemos dizer que os patronos vão ter direito a mais uma nova rúbrica, que em breve já está no caldeirão, já está no mesmo pote que é o dia, está a ser tratada, e neste caso é uma rúbrica da Mariana, que também já está a ser preparada, até já tem primeiro convidado, e portanto os patronos vão ter aí direito a mais, estamos a esperar para ter mais conteúdo. Ao longo desta semana daremos aqui novidades sobre este assunto. E vamos então ao que interessa. Pedro, 2-0 frente a um Marítimo que, eu não sei se ouviste o relato do jogo, mas foram pelo menos 180 vezes onde foram ditas que foi a única equipa que ganhou ao Sporting ao longo de todos os jogos no que equipas portuguesas diz respeito. A verdade é que bastaram dois golos do Pedro Gonçalves para fechar as contas. Sim, e uma vitória como inequívoca e sem dar hipótese nenhuma ao Marítimo. Há uma coisa que eu não me... do jogo que fizemos na, este jogo que fizemos para o campeonato, pá, dito assim, confirma algo que eu, para mim, para mim foi uma mágoa quando fomos eliminados da Taça de Portugal, que é, deu a sensação que o Sporting na Taça de Portugal não se esforçou. Não quero dizer esforçar, porque pode ser uma palavra muito dura, mas fiquei com a sensação que, se temos feito os mínimos, teríamos ganho aquele jogo e teríamos eliminado o Marítimo. E este jogo acabou por provar um pouco isso. Claro que a equipa era melhor, a equipa estava mais... enfim, pode-se arranjar aqui a questão de estar a ver mais, os jogos não serem tão juntos. Enfim, podiam haver aqui muitas questões a serem colocadas, mas a verdade é que ficou a sensação que o domínio foi de tal forma, desta vez, contra o Marítimo, que mostrou... para já, a Vitória tem uma coisa absolutamente fantástica neste jogo contra o Marítimo, que é... Epá, dá para, pelo menos durante uns dias, até pelo menos até amanhã, acabar com a conversa da estrelinha e da sortezinha e do inho e isto e que foi o potinho e foi o Adanzinho. Epá, o domínio foi de tal forma avassalador. O Marítimo tem apenas um remate que é refeito em fora de jogo e que o Adan defende, foi aos 85 minutos. Se não, termina o jogo, e como não conta, termina o jogo sem remates à baliza do Sport, sem remates, sem uma única oportunidade. Dominamos completamente a partida, digamos que... enfim, digamos que foi uma prova de que realmente o Sporting está em primeiro lugar, porque é a melhor equipa do campeonato. Não sei em que lugar vai terminar no final da temporada, mas não há dúvidas nenhumas... O Sporting está no primeiro lugar. Podemos colocar a questão, que já falei aqui também disso, e até no campeonato anterior referimos isso várias vezes, pá, pode ser a equipa menos má, ou pode, enfim, podemos discutir a competitividade do campeonato, podemos discutir a qualidade da nossa liga. Isso levaria-nos a outro assunto. Mas se olharmos objetivamente para aquilo que é, quem é a melhor equipa no campeonato, neste momento é o Sporting. Como noutros anos nós dissemos que o Porto era a melhor em determinados campeonatos, que o Benfica era a melhor em determinados outros campeonatos, como os Padres foram melhores em outros campeonatos. Há espaço para todos. Eles, cada um à sua forma, foram os melhores em cada um dos campeonatos. Atualmente, o Sporting é a equipa que joga melhor, é a equipa que tem mais... Porque mesmo contra o jogo, contra o Benfica, ainda houve quem andasse ali... Ai, o empate até se poderia justificar, ia dar ali umas voltas. Epá, não há dúvidas nenhumas. Estamos em primeiro lugar porque somos a melhor equipa. Garantias de que isso nos vai dar... Não nos traz títulos, como eu disse no outro dia. Epá, dá-nos uma garantia, pelo menos, de que estamos com capacidade para lutar. E eu, por acaso, nessa questão que o João há bocado falou aqui do título e da questão da comunicação, a capa da bola, muita gente ficou chateada, porque a bola quer ensinar... Epá, liguem menos a isso, pá, liguem menos a essas coisas, não entrem nessas... Pá, são pormenorzinhos que não interessam a ninguém. É evidente que o Sporting é candidato sempre, todos os anos, senão não somos o grande clube, que andamos sempre aqui a pregar. Agora, podemos não estar em condições para lutar pelos títulos, podemos achar que às vezes o mínimo é ficar em segundo lugar, dadas as determinadas condições, não é isso do campeonato, falamos disso aqui, ficar em segundo lugar, pá, se calhar seria um mal menor, dado toda a circunstância. Neste momento, já achamos que o primeiro lugar é o que nós queremos, é o que todos nós desejamos nesta altura e temos capacidade para os conseguir. E, portanto, esse jogo contra o Marítimo trouxe pelo menos... Eu comentei isto, eu não sei se ficou gravado, nós quando gravamos logo os 5 minutos de análise do pós-jogo, não sei se ficou comentado ou se foi depois em off que eu e o João falamos. Eu já não vi um jogo tão descansado, nós comentamos isso os dois, olhamos para a coisa tão... não senti em momento nenhum, não houve momento algum naquele jogo... Nenhum mini-ataque cardíaco, não tive nenhum mini-ataque. Nada, nenhum mini-ataque cardíaco, não foi preciso fazer eletrocardiogramas, não foi preciso tomar ansiolíticos, nada, foi uma coisa tão, tão natural, um domínio tão avassalador... Que mostrou, e eu fico contente por esse ponto, porque tem havido muitas dúvidas naquilo que o Sporting faz, e depois mais à frente vamos falar do TAD, agora é o TAD, é o Tribunal Administrativo, e porque é que recorremos? Ah, mas recorremos por causa das leis de jogo, qualquer coisa, a seguir vem outro clube qualquer que recorre para as leis de jogo, e vou inventar, não, mas nós recorremos às 23 horas, nunca ninguém, há sempre qualquer coisa quando é o Sporting, e acho que estas coisas têm andado a calar algumas pessoas, E, portanto, vamos ver o que é que, depois daqui um bocado vamos falar do jogo de Gil Vicente, mas foi uma vitória que não deu a mínima hipótese. Deixo depois os jogadores para o João e mais os aspectos técnicos e táticos, mas fiquei muito contente porque foi terminar o jogo e dizer, epá, fogo, sabe bem ganhar sem estar preocupado e estar em primeiro lugar. São Pedro, coisas que não estamos habituados agora, nos anos. Já agora deixa-me aproveitar aqui antes de passar a bola aqui para o João. É, se o teu gráfico de ansiedade se tem mantido estável nos últimos tempos. Vai piorar, porque à medida que nós percebemos que podemos ser campeões, é evidente que isto, eu, por exemplo, não vejo os jogos dos adversários, mas depois faço uma coisa que é estúpida, pego no telemóvel e estou ali minuto a minuto a fazer refresh quando eles estão empatados a perder. E depois chego ao final e vou ver o ritmo cardíaco na aplicação e vejo que é estupidez, para que é que eu andei aqui a ver isto? Mais valia estar quieto mesmo no final. Claro. É evidente que nós vamos ficando mais assim. Por exemplo, ontem vi o Porto, tinha aqui, o João sabe disso. Estava a guiar, mas antes de guiar ainda estávamos a treinar antes para começar a corrida e já estava a dar a primeira parte do Porto. E pá, chegou ao intervalo a ganhar 1-0 e eu, pá, não, já nem vou ver mais. A malta até estava a contar que eu dissesse alguma coisa que estava a ver o jogo. Não, pá, já desliguei, já está no hockey no gelo, vou só ver o hockey no gelo e vou conduzir e não quero saber. E pá, e esqueci, nem me lembrei que o Porto estava a jogar. Pá, até foi engraçado quando peguei o telefone e vi que empatou, até mandei um berro. Ih, meu Deus, empatou 2-2. Eu fiquei assim. Agora, é evidente que o nível de ansiedade vai aumentar, é normal. Todos nós começamos a acreditar que é possível sermos campeões. E é uma coisa que já não acontece há 19 anos e portanto, é uma sensação que acaba por... as pessoas às vezes têm... Claro que a minha vida e a vida... Nós costumamos brincar com estas questões. É evidente que o mais importante é a família, estar bem de saúde, nós temos os nossos empregos e essas coisas todas, sabemos tudo isso. Mas depois há a questão do futebol, e o futebol... É a velha história. Se fôssemos de uma forma racional, nós nem devíamos ver o futebol, nem devíamos ligar. Aquilo é um desporto sujo, é um desporto que cá em Portugal não como desporto de futebol, aí é uma coisa bonita, mas é uma coisa que nós até devíamos racionalmente não ligamos. É óbvio que nós somos irracionais e somos adeptos fanáticos e, portanto, aquilo é absolutamente fundamental, é absolutamente importante para a nossa vida, porque senão não fazíamos tantas coisas como acho que fazemos em relação a isso. E, portanto, o nível de ansiedade vai acabar por aumentar. Como eu já disse até no WhatsApp, num grupo, no outro dia, que estava-se a discutir essa questão, como é que faziam? E no outro dia estava tão nervoso quando estava 0-0, assim, pá, e eu até na brincadeira disse, pá, eu vou utilizando algumas técnicas para não me irritar. E algumas delas até disse, e nem vos recomendo, nem vos digo quais são, porque até vos tiro ao foco, às vezes, do jogo, porque eu preciso mesmo, porque eu em 99-2000, quando fomos, não, em, sim, em 99-2000, nós em 99-2000 ainda cheguei a ter alguns episódios um bocadinho mais chatos, mas era mais novo, e agora já sou um bocadinho mais velho, e eu tenho medo do caraça de morrer, não pudesse morrer agora, posso morrer mais tarde, mas agora não me dá jeito. Tens de ter outro juízo, Pedro Varela. Exato. João Castro, uma vitória por 2-0, vamos aqui por partes. Pot com 14 golos, é o melhor marcador do campeonato, é o único que é extremo e não ponta de lança. Paulinho, que se estreou na equipa do Sporting e com alguns toques muito, muito capazes de mostrar aquilo que ele vem fazer para a equipa. João Pereira, que também se estreou e fomos sem... Nem seria João Pereira se fosse de outra forma. E João Mário, que acabou por não jogar, e pergunto, e a minha primeira pergunta vai nesse sentido... Fez falta, João Mário? Atendendo ao resultado e à exibição, não é? Portanto, foi um bom jogo para estar de fora. Eu tinha dito, até tinha enviado uma mensagem para o nosso grupo, aqui de Sporting 700, que o Sporting ganhava na Madeira fácil 2-3. Isto porque tinha analisado o Marítimo, e se o Marítimo jogasse exatamente como jogou na Taça, com o bloco muito subido, todos atrás da linha da bola, mas depois com o bloco defensivo muito subido, e eu vi logo que o Sporting em profundidade acabaria por marcar golos ao Marítimo. Isto porque no primeiro jogo da Taça, o Pedro já o referiu, nós jogámos com várias alterações, mas agora com os titulares eu tinha convicção, e foi dos jogos mais tranquilos que eu aguardei, porque sabia que se o Marítimo jogasse assim, o Sporting acabaria por marcar. E foi isso que aconteceu, Mariana, foi isso que aconteceu, uma jogada que eu já descrevi, muito parecido ao golo que nós marcamos para a Taça da Liga diante do Braga, em que o Saulo Inácio, depois de receber a bola do central, há lá um pormenor engraçado, que Porro desce para o lado dele e o defesa, o o Hermes acompanha-o abrindo ali uma abertura e Gonçalo Inácio faz um passe fantástico de pé esquerdo, bola com efeito, pode só teve que tirar o guarda-redes da frente, também com um momento de classe, porque qualquer outro jogador dava logo um toque, mas pode deixar a bola bater no chão, viu o guarda-redes, faz as coxadas ao guarda-redes, depois empurra. Mas é um passo absolutamente fantástico ao Inácio, já é o segundo, foi assim contra o Braga, e isto é só possível com um canhoto com uma qualidade do Gonçalo Inácio, porque um destro para meter a bola assim com aquele efeito só de trivela, e só o Quaresma é como metia ali a bola daquela forma. E portanto, como o Quaresma não é defesa central, tal era impossível. E portanto, o Sporting faz um golo logo aí, acho que o golo cedo também acalmou muito a equipa, e por outro lado o adversário ficou sempre fragilizado, porque sabia que tinha que reagir e fazer algo, mas nunca o conseguiu. O Pedro já referiu que eles não tiveram nenhum remate encontrado à baliza, tirando aquela exceção do fora de jogo, mas depois o Sporting controlou isso. E é verdadeiramente, a minha única sensação deste jogo era quando é que é o segundo. A minha única expectativa, assim, mais nervosa era, precisámos do 2-0 para marcar, para acalmar definitivamente aqui os nossos corações. E portanto foi isso, mal aconteceu o 2-0, numa jogada coletiva de associação entre Pote, Paulinho, começa na direita a atrair todo o bloco do Marítimo para o lado esquerdo deles, para o nosso lado direito, e depois a bola rola até Nuno Santos, que está numa posição central, depois coloca em Antunes, que fez uma boa partida, não posso era estar sempre a dizer mal Antunes. Eu sabia que me tinha esquecido de alguém, era o Antunes. Faz um belo cruzamento, e Pote, que começou ali a jogada, vai aparecer na área a finalizar, porque tem estado muito bem na finalização, e portanto o Sporting faz um grande golo, um golo que demonstra o que Paulinho pode trazer ao jogo do Sporting, um golo que demonstra muitas rotinas, muito treino, e um golo que finalizou o jogo praticamente, e depois era uma questão se marcávamos o terceiro ou não, o Tabata não quis marcar, já é a terceira vez que falha isolado frente ao guarda-redes, parece que só gosta de marcar golos difíceis, e portanto o Sporting ganha muito bem, acho que é uma vitória de equipa com estaleca, que é chegar lá e não dar a mínima hipótese ao adversário, conforme o Pedro referiu, sentimos sempre que o jogo estava ganho, porque também marcamos cedo, por tudo que eu indiquei, o Sporting jogou muito bem, Matheus Nunes volta a fazer um grande jogo, Gonçalo Inácio também, Pote também, Paulinho tem pormenores fantásticos, e atenção, eu queria referir aqui também uma coisa de Paulinho que nós referimos com o Sporting Tático, que é, nós vamos ter que ter uma gestão de expectativas do que Paulinho pode dar ao Sporting, porque as pessoas lá, por ser ponto de lança, ele não quer dizer que marque 30 golos agora, Paulinho não é esse jogador, não é o Bas Dost, não é o Slimani, Paulinho joga quase como pivô, vai fazer muita associação, muitos apoios frontais, muitas tabelas com Pote, sabe jogar bem de costas, tem passes lá deliciosos. Já há um vídeo do Sporting Tático com um resumo do jogo, das ações de Paulinho fantástico, eu no iScout na mesma noite estive a ver e tem pormenores muito bons, e portanto Paulinho vai ser um jogador que vai proporcionar aos companheiros marcarem mais golos, portanto eu não me admiraria nada que Pedro Gonçalves fosse um dos maiores beneficiados com a entrada de Paulinho, porque vai marcar mais golos. Depois, Paulinho obviamente também irá acabar por marcar mais golos, porque finaliza melhor que Sporar, na minha opinião, mesmo até de cabeça, e portanto, mas não é o avançado, vai chegar aqui, vai marcar 15, 20 golos, não é. Portanto, as pessoas tenham calma com o Paulinho, ele vai chegar, vai ajudar bastante, é uma opção muito válida e o Sporting vai ter outros predicados que não tinha antes da chegada do Paulinho. E, portanto, só para também gerir aqui algumas expectativas em relação ao Paulinho. Outra questão que referiste também foi o Antunes, isto revela realmente que é preciso também saber gerir o plantel, e Ruben Amorim está a saber gerir muito o plantel, tanto que acho que na comunicação, no final do jogo, as palavras de Ruben Amorim para Antunes são mesmo para elevar a moral de Antunes, para dizer eu conto contigo, até porque amanhã será titular novamente, que no menos não irá jogar, e portanto reforça a confiança do jogador, também é uma palavra para os adeptos acarinharem mais o jogador, portanto é uma excelente comunicação de Ruben Amorim, e o mesmo acontece com João Pereira, vai ser outro jogador de solução, de opção, se falhar porro ou se tiver mesmo que ir para a esquerda, porque é um jogador que vai dar tudo em campo, como o Antunes também dá, e portanto, apesar de o avançado da carreira, são jogadores que têm qualidade, são jogadores que têm a garra, e portanto, temos que contar com eles. E no final de tudo, a junção destes pormenores todos é que nos poderá proporcionar algo tão fantástico como sermos campeões e atingir o objetivo, que é sempre, no Sporting, é sempre ganhar todos os jogos, de maneira a ficar em primeiro lugar. E faltam 17 jogos. Pedro, faltam 17 jogos, mas a verdade é que os últimos 17 foram os melhores de sempre. Vamos lá ver se eu não falho nenhum número. Temos 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 36, salvo erro, golos marcados e apenas 9 sofridos. Os 9 sofridos desde há 20 anos para cá só aconteceram na época de 15-16, era o Sporting treinado por Jorge Jesus. A verdade é que o Rubén Amorim conseguiu fazer com que isto acontecesse. Sim, deixa-me dizer, eu nestas coisas sou um bocadinho teimoso e acabei na altura por fazer até um tweet sobre isso. O Sporting anuncia como a melhor primeira volta de sempre. Na realidade, depois até parece uma coisa a dizer a primeira melhor volta da história, e a Sport TV até pôs uma coisa, se não estou em erro, e aquilo até dava a sensação que era a melhor volta do campeonato, mas era referente ao Sporting. Mas a verdade é, dependendo do que é que queremos analisar, porque se quisermos analisar a percentagem de vitórias, a época de 46-47, os 5 violinos, é a nossa melhor primeira volta de sempre. Temos 92,3% de vitórias, só temos uma derrota, enquanto que agora temos 3 empates e são menos 10% de vitórias. Mas também eram 2 pontos, Porto. Sim, não, eu dizer, depende do que é que queres analisar, mas quando tu falas melhor volta de sempre, depende do que é que queres analisar, claro. E eu nada contra, é só um pequeno pormenor. Agora, o mais importante, obviamente, é impossível retirar qualquer mérito àquilo que o Ruben Amorim acaba de conseguir, porque tomara nós conseguimos fazer sempre estas voltas em 17 jogos, ter apenas os 3 empates. E nós até podemos olhar e dizer assim, e desses 3 empates contra o Porto, a coisa podia ser até diferente, e contra o Famalicão, nem falo. E a verdade é que poderíamos já estar com uma diferença muito melhor, que era uma coisa, então, diferente de gerir na segunda volta. Mas desse mérito é impossível tirar-nos, é um, sem dúvida que é uma primeira volta de enorme nível, ainda melhor do que a de 15-16. Nós em 15-16 tínhamos, eu penso que em 15-16 fizemos uma coisa, acho que acontece uma coisa diferente, enquanto que esta, em termos de resultados, é melhor. Em 15-16 eu acho que começamos mais cedo a jogar melhor, digamos, a ter mais, não é? Eu já usamos esta expressão aqui muitas vezes, não é? Primeiro o Ruben Amorim tinha que começar o campeonato a ter resultados. Era o mais importante, era o que nós queríamos, era ganhar, fosse de que forma fosse, de canto, de bater no rabo e entrar, não interessa como é que a bola fosse parar lá dentro, mas nós tínhamos que ganhar. Nós tínhamos que ganhar e conseguiu-se isso. A certa altura começou-se a perceber, isto já são muitas vitórias, 3, 4, 5, isto está... Ok, depois começou-se a pensar, mas se começamos a ganhar, mas não jogamos bem, isto qualquer dia é tipo Kaiser. Houve ali uma altura que havia gente a pensar, mas depois aqui o João desmontou muitas vezes várias, de diversas formas, como a coisa era diferente, como estávamos a jogar de outra forma, faltava acertar ali um ou outro plano B, que tínhamos lacunas, que se fôssemos ao mercado, a coisa continuou, e houve alguns jogos que jogamos bem, aquele jogo, por exemplo, em Guimarães, que ganhámos a vitória por 4-0 ou 4-1, já nem me recordo, assim, uma coisa do género, começaram a ver-se alguns resultados bons. E agora, a coisa tem vindo a melhorar. Em 15-16 houve ali uma altura que aquilo foi de enxurrada, de tal forma... Verdade seja dita, eu acho que aquela recepção que tivemos ao autocarro em Lisboa, nunca em Lisboa ninguém esperaria outra coisa que o Sporting ganhar ao Benfica, e depois acabou por não acontecer isso, como todos nós sabemos, infelizmente. Mas, neste momento, acho que esta equipa já está naquele nível em que atingiu cedo aquilo que é, para mim, uma coisa importante, que é, tu olhas para a equipa, vês os gajos e dizes assim, podemos começar a perder, mas a equipa não vai desistir, e a equipa vai lutar, e vai dar a volta, e vai conseguir, e vai... Claro que o ideal é que isso não seja necessário, mas sentes que está ali uma boa base para acreditar sempre que é possível ganhar, e não é à toa que no outro dia se viu que marcamos 4 golos para lá dos 90 minutos, e o próprio Ruben Amorim disse isso, e portanto, desse ponto de vista... Estamos, mérito total, uma grande primeira volta, se é a primeira, a melhor da história ou não é, em pontos, ou seja o que for, não me interessa, é uma primeira volta absolutamente fantástica, ao ponto de nos deixar, agora na segunda volta, a sonhar com... eu tenho amigos meus que já mandam a dar os parabéns, e eu já tenho, nomeadamente, dois com qual faço... dois dos quais eu faço um podcast, que não vai ser amanhã... Não acredito, já disse, vocês não há cá dessas coisas, mas a verdade é que, pelo menos, esta primeira volta deu-nos uma esperança muito maior do que a que teríamos em poder lutar por este título que todos, não quer dizer que os outros às vezes não mereçam, obviamente que toda a gente diz isso dos seus clubes, mas o Sporting já merece, e os Sportingistas acho que já merecem há muito, o raio do título por tudo aquilo que temos vivido nestes últimos anos, por tudo aquilo que temos sofrido, e também para ver se traz aqui um bocadinho alguma, já tem trazido, precisamos de alguma paz de espírito e continuar a ter a mesma objetividade em relação ao clube no seu todo, mas precisamos de ter alguma paz de espírito que nos permita discutir o Sporting com uma determinada elevação e que, e depois aí sim teremos tempo para falar mais para a frente quando essas coisas forem necessárias, mas para já acho que estamos no bom caminho. Oh, Mariana, deixa-me só, posso força, só, força, só acrescentar uma coisa aqui, que as pessoas não têm, nem todos são patronos e não viram o programa. Eu acho que existe um momento-chave na época, e existem três pilares do sucesso de Ruben Amorim. Primeiro, eu acho que foi a junção, ou a mescla entre a experiência dos jogadores e a irreverência da juventude, porque nós sabemos que cá atrás temos muita experiência no guarda-redes, na defesa, e depois juntar lá na frente a irreverência da juventude. Depois, acho outro pilar, que é a coesão defensiva que foi criada. O Sporting, a sua essência é a coesão defensiva. O Sporting só tem 9 golos sofridos, que é uma coisa fantástica. E, portanto, é muito difícil marcar um gol ao Sporting. Se o Sporting for o primeiro a marcar, é muito difícil conseguirem dar a volta ao jogo, muito difícil. E depois o terceiro pilar é a eficácia. O Sporting, a partir daí, consegue criar depois oportunidades suficientes, não são muitas, mas consegue criar oportunidades suficientes para ganhar o jogo, porque é extremamente eficaz, tem jogadores com qualidade também na frente que resolvem, e depois marcam um golo e o Sporting defende muito bem, depois é quase impossível darem a volta ao jogo. Depois, o momento-chave da época. Para mim, existem dois momentos-chave da época. É claramente a reintegração de Palhinha, ok? A reintegração de Palhinha, para mim, é essencial, e a mudança que houve no meio campo. Porque se aquilo que o Pedro estava a referir naquele início mais tremido, apesar das vitórias, bons resultados, tem muito a ver também com o meio campo que nós tínhamos, que era, o meio campo inicialmente, era Matheus Nunes e Wendel. São dois bons jogadores, mas os dois jogadores não conseguem dançar tango. Ou seja, para dançar tango é preciso dois, mas dois que saibam dançar. E neste caso os dois não eram compatíveis. E portanto, o Sporting transformou-se muito quando nós conseguimos reintegração de Palhinha, portanto convencemos Palhinha a ficar e a fazer a época com o Sporting e com o treinador que o conhece muito bem, que é o Ruben Amorim, e contratamos o João Mário. E portanto, é esse o salto qualitativo. Era o que era necessário, era a cola necessária para juntar a irreverência do ataque com a coesão defensiva. Era preciso Palhinha e preciso também João Mário. E quando nós conseguimos criar essa dupla, a partir daí o Ruben Amorim viu completamente cimentada a coesão defensiva, porque Palhinha dá muito ao jogo, e depois João Mário que dá a experiência, gerir os tempos de jogo, a classe, e pode jogar mais maus em alguns jogos, pode jogar menos bem noutros, mas tem muita classe, sabe gerir os tempos. E, portanto, eu acho que esse é o ponto essencial. Quando o Sporting agarra esse meio campo e fica com esses dois, a partir daí as rotinas da equipa começam a se estabilizar, o Sporting começa a ganhar muitas rotinas, rotinas positivas, e o Sporting começa a disparar. Pronto, era isso que eu queria dizer, porque para quem não ouviu, acho que este era um ponto fundamental que, para realçar, obviamente, o mérito do Ruben Amorim, mas o ponto-chave entre a reintegração de Palhinha, os três pilares e depois a conjugação com o João Mário. Eu prometi no Twitter, acho que na sexta-feira, que ia fazer aqui a pergunta mais difícil da história do 160. E chegou a altura, Pedro, e ganhou-te a ti. Ah, então espera aí, então deixa-me só, vou só, antes de fazer essa pergunta para eu pensar nela, vou só partilhar, porque foi mesmo agora que tivemos o patrono 160. Ele mandou uma mensagem, vocês já têm no WhatsApp. Brutal. Não vou dizer o nome, vou só dizer que se chama Luís. Um grande abraço para o Luís. Por questões até não estar aqui a dizer, mas não deixa de ser engraçado, porque ele chamou-nos a essa atenção, patrono de 160, do programa 160, a acontecer em direto no Sporting 160. Fica só esta curiosidade. Muito obrigada, Luís, e um grande beijinho. Deixar aqui, estava eu no ar, a pergunta mais complicada da história do Sporting 160 e a dizer eu calhou ao Pedro. Vamos embora. Vambora. No outro. Pedro, como é que se mantém os pés na terra? Como é que se mantém a cabeça a pensar no jogo a jogo? Se ao fecho da primeira volta tu tinhas 6 pontos ou 7 pontos de diferença do segundo classificado, 9 do terceiro e 11 do Benfica. Ah, não, eu sinceramente acho que isso, Eu acho que isso não é difícil, sinceramente. Não é difícil. Para começar, o Ruben Amorim pode logo dar como exemplo todo um passado do Sporting nos últimos anos, de desperdiçar vantagens, de desperdiçar momentos absolutamente críticos para o Sporting. Epá, perdemos uma Liga Europa em nossa casa. Ainda há bocado falei o exemplo do Bryan Ruiz, que falhou aquele golo que se calhar vai Certo. demorar uns 50 anos até acontecer. Pá, momentos que o Campeonato 15-16, não há, para mim, eu acho que não há dúvida nenhuma que o Ruben Amorim tenha capacidade para mostrar que não podemos dar como adquirido absolutamente nada. Seja porque o Sporting tem este karma que tem perseguido, pode ser que o Covid tenha comido o karma e agora já desapareça daqui para a frente, mas a verdade é que nós temos não só esse karma, temos vários exemplos aqui de passado em que isto acontece, e até mais, o Benfica, o ano passado, vai ao Dragão. E se ganha, sai de lá com 10 pontos ou 8, ou lá quantos é que eram de vantagem, e não saiu, ficou a 7 ou 6 ou 8, ou lá quanto é que era, e o Porto acabou por ser campeão. Epá, no, acho que desse ponto de vista é fácil de manter o foco jogo a jogo. Há tempo para festejar se ele acontecer, há tempo para vivermos essa emoção absolutamente incrível. Neste momento é que. Repara, até porque não há outra forma. Nós podemos, o Ruben Amorim pode continuar com aquela espécie de lenga-lenga, jogo a jogo, mas a realidade, há um exemplo muito concreto. O próprio Scolari, com a seleção nacional, chegou até a brincar com isso, até era aos jogos de mata-mata. Epá, e a coisa correu mal. Conseguiu levar à final, mas depois chegamos à final e acabamos por perder. A verdade é que eu acho que desse ponto de vista não é difícil manter o sentido da coisa. Nós agora, o Porto ontem empatou em Braga. Nós ainda não ganhamos nada ao Porto, pelo contrário, já perdemos um ponto. Nós neste momento o Porto já nos ganhou um ponto. E é isso que nós o discurso pode parecer um bocadinho, ah, este discurso, não, é mesmo. Nós neste momento perdemos um ponto para o Porto. Amanhã podemos ganhar dois. Ganhamos os 3 pontos e ganhávamos 2 pontos em relação a essa questão, mais 2 pontos em relação à diferença. Mas neste Ao Porto e ao momento, Braga. ao Porto e ao Braga, e portanto, esse discurso eu acho que não é difícil, por tudo aquilo que é o Sporting nestes últimos anos, por tudo aquilo que é em 40 anos termos 2 títulos, não há dificuldade nenhuma. E digo-te que o treinador, neste caso o Ruben Amorim, como é um treinador jovem e foi jogador há pouco tempo, não é? Relativamente pouco tempo, tem de Certo. certeza na sua cabeça outros discursos, mesmo que seja no rival, de treinadores que o puseram em coisa e que são. E até o Ruben, se bem se recordam, passou momentos complicados no Benfica. Apesar de ele ser um jogador que teve não sei quantos anos no Benfica, tem Esteve a momentos treinar complicados sozinho na mata de Jamor. sozinho, exatamente. Portanto, se há alguém que até sabe por inerência, por aquilo que sentiu na pele, é o Ruben Amorim. E, portanto, eu acho que não é muito difícil manter o. É evidente que manter ok, é jogo a jogo, não há volta a dar, somos candidatos, deixa dizer o que eles quiserem. Claro que os jogadores, como nós adeptos, não são de ferro, são profissionais, mas não são de Claro. ferro. E todas as questões emocionais também lhes vão. É evidente que há jogadores que vão. E depois cada um irá lidar da melhor forma que às vezes nem se consegue controlar isso. É evidente que eles próprios também vão ter a ansiedade própria, a questão nervosa de perceberem que cada jogo coloca-os mais próximo não só de um título, pá, como na realidade há jogadores que no Porto nos últimos anos foram campeões, ok, é um título, mas. No Sporting, este título é um pedaço de história muito importante por tudo aquilo que nós não temos ganho. E, portanto, eles estão a caminhar para algo que pode ser absolutamente épico. Portanto, eu acho que não é nada difícil ao Ruben Amorim, pelo seu passado, por aquilo, pelas experiências, por discursos que ouviu, por aquilo que é a sua capacidade de comunicação, de manter um princípio absolutamente fundamental. O título, se acontecer, é só quando o árbitro apitar e temos de ter a certeza que ele aponta para o final do jogo e que acabou mesmo e que já acabou tudo. Porque Já senão. não há Ah, mais. isso, e vamos a ver se não nos vão tentar lixar com o caso de Palhinha. Lá falaremos disso Já mais à lá frente. vamos, já Porque lá vamos. senão, epá, não, senão Isto isto é, há tentarão uma destruir. maneira muito fácil do Ruben Amorim fazer isso, que é criar pequenos objetivos temporais à equipa. Malta, até chegar ao final de fevereiro, vamos tentar ficar em primeiro lugar e manter estes pontos de vantagem. E vamos ganhar jogo a jogo até esse objetivo. Portanto, pequenos objetivos temporais. Final de fevereiro, estar em primeiro lugar com o avanço de X pontos sobre o Porto. E a malta vai se concentrar naquilo. Depois acaba fevereiro, malta. Agora em março o objetivo é o mesmo. E se ganhamos mais um ponto ou dois, vamos lá. E vai ser esses pequenos objetivos temporais. Pronto, já chegamos aqui. Quando eles derem por ela, já estão na meta. Mas vai ser jogo a jogo com um pequeno objetivo. Que é final do mês, depois passado 15 dias, olha, final de 15 dias... Até, ou até um jogo, tipo, até o clássico, até o derby, vai ser esses pequenos objetivos, que os jogadores precisam de objetivos, têm que ser orientados claro. Para objetivos. Portanto, além de ganhar, ter um pequeno objetivo à frente temporal. É isso que o Ruben Amorim vai fazer. Deixa-me falar-te que o que eu também gosto do Ruben Amorim é que o Ruben Amorim passou por, foi jogador há pouco tempo, ele referiu muito bem, e também passou algumas passas do Algarve, até no próprio rival. E o que eu acho que o Ruben Amorim tem com os jogadores, o Ruben Amorim tenta passar aos jogadores o que aprendeu com muitos e bons treinadores, mas também o que acha que deveriam ter feito em algumas situações que não fizeram. A comunicação direta, a frontalidade, explicar ao jogador exatamente o que é que quer dele, explicar qual é que todos têm papel dentro do plantel. Eu noto que o Ruben Amorim passa isso, porque o Ruben Amorim sentiu muito na pele o que era não ter lugar no plantel e ser encostado. Eu acho que ele não deixa ninguém de fora e disciplina. Porque alguns casos, jogadores que muita gente comenta, que pena, arrumaram, foi para canto, treinou, foi para a ver, não sei o quê, é a disciplina. Há uma linha que o Ruben Amorim, pelos vistos, não deixa passar, é uma linha de disciplina e ética, e quando o jogador passa, fica de fora. Mas isto, nós pensamos que é mau para o jogador, mas não, é para o jogador aprender e para ter a união do plantel. Porque um jogador que está a treinar e se vê o outro passar a linha, e mesmo assim no domingo é titular... quebra-se todo o elo de confiança e o elo que o treinador tem. Portanto, isto não é mais nada menos que saber educar disciplinarmente e, portanto, é isso que acontece. E o Ruben Amorim tem muito isso. Ele sabe exatamente o que é que queria que os treinadores dessem, sabe que relação é que queria ter com os treinadores na altura dele e tenta fazer isso com os jogadores. E por isso é que se nota ali muita união, quando entram novos jogadores fazem aquele túnel, Ruben Amorim quando fez anos também fez aquele túnel. Nota-se ali uma grande cumplicidade porque o Ruben Amorim sabe passar a emoção, mas sabe passar também o profissionalismo e os objetivos. E não tenho dúvidas que ele vai colocar pequenos objetivos temporais para os jogadores cumprirem. Não tínhamos dúvidas disso. Mariana, pequenos isso objetivos preciso, para um só, grande objetivo. Desculpa, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Se for preciso, eu ofereço-me para ir ao balneário do Sporting e posso-lhes contar que em 2015, há pouco na final que eu falei, se quiser, eu posso-lhes contar em 2015, eu saí daqui um determinado domingo para ir ver o Sporting contra o Benfica na Luz. Cheguei lá ao meio-dia, na Luz. Perdemos com o golo do cabeçudo em cabeça, em triângulo, 1-0, perdemos o título, regressei nessa noite ao Porto, depois na quarta-feira a seguir volto aí para Lisboa, sozinho, chego à 1 da tarde a Lisboa, à noite jogamos com o CSKA para a Liga Europa, e perdemos também, e regresso nessa noite ao Porto. Se calhar eu posso lhe explicar como é que se fazem 1.200 km e como é que não se ganhou nada, e vimos tudo a ser perdido, apesar de muitos dizerem que foi uma grande temporada, sem dúvida, mas perdemos tudo no final. E portanto é muito fácil de explicar ao Ruben Amorim, e às equipas é muito fácil mostrar como o Sporting tem muitos exemplos de que as coisas não correm bem. Claro que ele tem que dar esses exemplos e tem que contrariar, obviamente, com aquilo positivo que está a ser feito e terminar, obviamente, com um reforço positivo, como o João dizia, porque isso é que é o objetivo, é chegarmos ao final e é motivar os jogadores. Mas é muito fácil, eu diria, de manter tudo nos eixos. É só manter assim durante mais 17 jogos, Amorim. Não estamos a pedir grande coisa. Se pudesse ser um bocadinho mais cedo, nós agradecemos. Pudesse ser a 15 jogos, eu não me importava. Esse aspecto, 14, se é para pedir, se é para pedir, eu não me importa de ser um bocadinho mais cedo, já que vamos pedir. Ah, mas que seja nos 17. Que seja nos 17. Agora, se pudermos comemorar mais cedo, tanto melhor. Opa, era melhor. Falando em comemorar, João Castro, amanhã não há hipótese de não comemorarmos os 3 pontos que vamos ter de conquistar em Barcelos. Não, haver hipótese há, infelizmente, não é? Porque os 3 resultados são possíveis e isto é um jogo. Mas, mas acho que o Sporting vai entrar forte novamente. Tenho mais medo do Gil Vicente que do Marítimo, já tinha referido isso a alguém, porque vamos defrontar um bloco mais baixo, vejo ali algumas características da equipa do Gil Vicente um bocado mais complicadas mas nada que não se possa contornar. Isto porque uma das vantagens que a Ruben Amorim também tem, e há que dizer, é que pode preparar os jogos, praticamente em uma semana preparar os jogos. Isso leva-me aqui a um ponto, eu não vou fugir do jogo do Barcelos, já disse, eles vão jogar com um bloco mais baixo, pressão, vão jogar atrás da linha da bola, vão fazer se calhar alguma pressão sobre a saída de alguns centrais de Sporting, ativar linhas de pressão. Também eles vão ficar um bocadinho a pensar, vai jogar Tiago Tomás, Paulinho, mas com Paulinho acho que as coisas complicam-se para o lado deles, acho que nos vai dar mais apoios frontais, mais combinações com Pote, acho que Pote e Paulinho vai ser uma dupla que se vai ouvir falar. Mas deixa-me também falar, referir, e voltando aqui um bocadinho atrás, àquilo que estávamos a falar, do título, essas coisas todas, entrelaçadas com este jogo. Obviamente que o Sporting tem que entrar em campo como estivesse atrás do Benfica e do Porto. Claro. Entrar para ganhar, tentar marcar cedo, porque, claro, conforme disse, o Sporting marcar primeiro, o Júlio Vicente irá ter muitas dificuldades para correr atrás do jogo do Sporting, e tentarmos, sobretudo, jogar o nosso futebol. A equipa sente-se muito tranquila, confia nas suas rotinas, nos seus treinos. E tem a ver com aquilo que eu estava a referir, que era o Amorim tem um ciclo de dias capaz de fazer a equipa treinar com o objetivo do jogo, portanto, analisar os pontos em que é necessário trabalhar para levar de conquista o próximo jogo e saber as fraquezas do adversário, os pontos fortes, tudo isso. Mas, e se dizem, é verdade, o Sporting tem uma vantagem, não está nas competições europeias, já não está na Taça Portugal, e não sei o quê, vem sempre aquela conversa. Os amigos, se vocês querem ter essa vantagem, não participem. Fiquem em quintos, fiquem em sextos e não participem. Epá, isto é tão simples, é uma lógica estúpida. Quer dizer, ai, nós somos os únicos que conquistamos pontos para Portugal, mas somos prejudicados porque temos mais jogos. Epá, se vocês não querem, pronto, para o ano, não, espero que não seja preciso, se pode dizer nas Champions. Mas quando nós não fomos apurados para as Champions e vocês não quiserem jogar nas Champions, digam-nos. E nós trocamos. Portanto, não se pode ter os bons dos dois mundos, querem o dinheiro, querem o prestígio, mas depois, ai, coitadinhos, nós não podemos. Querem o descanso. Exato. Epá, meus amigos, isto é jogadores profissionais, não é? E estamos a falar que, pá, assim, obviamente que existem diferenças nos plantéis, existem um plantéis mais fortes que outros, no nosso caso temos um plantel mais limitado em termos de quantidade, e se calhar há de alguma qualidade em algumas opções, mas a verdade é que o Sporting, depois, se for à Champions, tem que se precaver também disto, ou seja, temos que fazer o trabalho de casa, nós não temos culpa que os outros não tenham feito o trabalho de casa, se não aguentam estar a jogar 3 em 3 dias, meus amigos, é a vida, não estejam lá, abdiquem. Agora, são equipas altamente profissionais, quer dizer, as equipas inglesas, que o Pedro adora o Manchester United, eu gosto do Leeds United, não está nos competições europeias, mas o Manchester United, já viste os jogos que eles fazem, aquilo é Natal, é passagem de ano, e vês alguém a dizer 3 em 3 dias, já estão habituados e já criam, já são profissionais o suficiente e criam rotinas e plantéis para que possa ser possível. De vez em quando eles abdicam da Taça da Liga, não é, Pedro? Eles metem as reservas na Taça da Liga, sim, já vi sim. Isso, não é? Normalmente só guardam a equipa principal para ir para a meia-final, quando se aproximam e dá o Wembley, uma coisa assim, porque a Taça da Liga é jogada no Wembley, é só por isso, de resto. Isto aqui, obviamente, que é um nós queremos, eu quero estar sempre na Champions, a Liga Europa gostamos de estar, participar, tudo bem, mas a Champions é o foco, mas quando o Sporting for à Champions, eu não vou estar aqui a dizer, ai, coitadinha da equipa, joga 3 em 3 dias, pá, não, se nós queremos estar lá, temos que estar preparados, e obviamente temos que levar com as consequências, e neste caso com as virtudes do dinheiro e a reputação, os pontos, tudo, a montra que é também para os jogadores, diga-se passagem, é muito importante, e depois temos que estar preparados também para os males, e os males é a fadiga, o cansaço, jogos, poucos treinos, treinos só de recuperação, ciclos de recuperação, portanto, tudo isto é uma equação. Agora, as pessoas têm que ser profissionais e planear a época para X e para Y. Não há hipótese. Se forem às competições, têm que preparar a época. Agora, estar sempre, os comentadores agora, e todos os jogos, todos os comentadores, liga a televisão, o Sporting tem vantagem, já acham. Amigos, abdiquem, pá, nós vamos para lá, qual é o problema? Nós jogamos lá. Se for para isso, abdiquem. Por isso, exatamente. Então, acho esta conversa, porque acho que o Sporting vai entrar forte, vai saber expor o seu jogo e ter uma oportunidade oportunidade, obviamente, para carimbar mais uma vitória. O Sporting tem jogado muito melhor fora do que em casa, a meu ver, porque existe um ponto também essencial, é que as equipas quando vêm ao lado se fecham muito, e a jogar em casa as equipas não se fecham tanto. E, portanto, ao não se fechar tanto e a quererem se mostrar e ganhar o jogo, estar a jogar em casa, facilita-nos, porque o Sporting é uma equipa de transição. Só para acabar, só para dizer isso. E, portanto, o Sporting, esperando que o Gil Vicente jogue desta forma, há que ter paciência, que o Sporting é uma equipa muito paciente. Às vezes nós dizemos, o Sporting tem que entrar mais rápido, assim, mas não, o Sporting é uma equipa de paciência, a gerir os seus tempos, e depois quando tem a oportunidade, marca gol, e a partir daí o adversário tem uma tarefa, tem uma montanha enorme para escalar, para conseguir dar a volta ao jogo, para empatar tem já uma montanha grande, para dar a volta tem uma montanha muito maior, e conforme o Pedro disse, o Sporting tem reagido muito bem a momentos adversos. E cá está então a diferença que a Mourinho tem feito aqui por parte na equipa, aliás, e que tem demonstrado aqui a confiança que os jogadores vão merecendo. Já estamos muito, muito perto do final do programa, ainda temos aqui um tema crucial para falar, mas e antes disso. Vamos ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Pitano. Ora, vamos a isso. Vou só mudar aqui o layout e vamos embora. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball regressou aos Jogos Europeus. Disputámos a jornada em atraso que tínhamos no grupo B da European League, recebendo no pavilhão João Rocha, está Trampresov vencendo por 26-21. Sem o Franquis, que parece estar de saída, nem Bingou, que está lesionado. O Sporting começou com Skok, Joel, Nuno Roque, Jan Schongart, Dorochuk, trocada com Tiago Rocha, e Valdés e Diokic. O jogo foi um jogo com um ritmo lento e que o Sporting nunca pareceu querer acelerar e que mostrou desde logo onde o Sporting ia atacar. Jogar pela certa no ataque, trabalhar muito na primeira linha para depois colocar a bola no pivô. Defensivamente estivemos sempre pouco reativos a sair dos 6 metros e que nos ia deixando em algumas dificuldades, visto que acabámos por ter 5 exclusões de 2 minutos e um cartão vermelho. Skok esteve sempre a um nível altíssimo, terminando o jogo com 44% de eficácia de defesa, e o Tiago Rocha, com 8 golos, e Pedro Valdés foram os nossos melhores marcadores, num jogo que, a meu ver, foi tranquilo frente ao pior press-off dos últimos anos. No basquetebol, disputou-se este fim de semana a Taça Hugo dos Santos, ou a Taça da Liga, como queiram chamar. Na meia-final, no sábado, vencemos o Imortal por 79-67, um jogo difícil que me pareceu que o Sporting tentou gerir e controlar de forma a não se gastar tanto para domingo. Sem Fields, ausente por lesão, tivemos sempre muita dificuldade no jogo interior e na luta dos ressaltos, luta essa que acabámos por perder até, mas conseguimos sempre causar muitas dificuldades nos lançamentos dos dois pontos do Imortal, de tal forma que eles terminaram o primeiro período com apenas 9% e o segundo período com 25%. Infelizmente, no ataque estivemos sempre muito atabalhoados, sobretudo quando jogava Shaquir Smith da base, e o Imortal passou finalmente para a frente já no terceiro período com 49-48, muito fruto do seu jogo exterior. Daqui até a final foi equilibrado, até que o Sporting conseguiu aumentar a sua pressão defensiva, com o seu habitual 2 contra 1 sobre o portador da bola, e o Imortal morreu. Começaram a perder bolas, deixaram de converter triplos, e nós acabámos por assegurar a presença na final, mas atenção, este jogo esteve tremido. Na final, no domingo, perdemos frente ao Futebol Clube Porto por 72-68, e o Porto, que previsivelmente iria atacar o jogo interior face à ausência de Fields, mas o Sporting fruto de uma grande rotação defensiva e muita entreajuda, e a conseguindo suster o ataque portista. No ataque, fazemos também um grande primeiro período, que termina com os fantásticos 23-9 de parcial. O Futebol Clube Porto, no segundo, ajustou, colocou o Riley em campo e tornou o seu ataque mais rápido. Os triplos começaram a cair e, paulatinamente, eles vão conseguindo recuperar no marcador. Segunda parte. O Porto entrou com outra atitude na defesa e o terceiro período, a minha vida, deitou tudo a perder para o Sporting. Muita confusão no ataque, o Sporting acabou por abandonar o seu jogo coletivo e jogando mais individualmente, e acabámos o jogo com apenas 12 assistências contra 24 do Futebol Clube do Porto. No quarto período, Catarina e Shaquir surgem muito bem do banco no início deste período, e com as suas bombas e bons lançamentos acabam por nos colocar novamente na partida, mas uma parte final mais uma vez mal jogada, muito trapalhona e jogada de uma forma muito inteligente do Futebol Clube Porto, que apostou na vantagem que tinha no jogo interior, acabam por lhes dar a vitória final, que acabou selada com um tremendo abafo de Larry Gordon na James Ellison. O futebol feminino disputou a quarta jornada desta segunda fase do Campeonato Nacional, fomos até a Albergaria vencer por 4-0, eu não consegui perceber muito bem estas poupanças do 11 inicial, e fruto disso mesmo a equipa não realizou uma boa primeira parte. Pouca agressividade defensiva, muito atabalhoamento no ataque, sobretudo para conseguir entrar no último terço do terreno. A Joana Machão acaba por marcar num centro-remate e vamos para o intervalo a ganhar apenas por 1-0. Segunda parte, houve muitos problemas com a transmissão, eu não consegui ver a segunda parte, sei apenas que os restantes gols foram marcados pela Marta Ferreira, Raquel Fernandes e Inês Gonçalves. O futsal feminino continua a sua boa campanha nesta fase de manutenção, terceiro jogo, terceira vitória, recebendo o pavilhão João Rocha as Águias de Santa Marta e venceram por 3-0. Foi um gol madrugador que deu logo o modo para o jogo, uma exibição dominadora do Sporting e segura, à qual só faltaram mais oportunidades e, obviamente, golos. Os golos foram marcados pela Cristiana, Ana Alves, Débora Venâncio, mas a meu ver a Inês Gonçalves, que não marcou, foi uma das figuras do jogo pelo que jogou e fez jogar. O futsal masculino foi até ao terreno do Módicos disputar a 20ª jornada do Campeonato Nacional, vencemos por 7-1, num jogo que, a meu ver, teve duas partes distintas. Na primeira, ambas as equipas a pressionarem muito alto e a conseguirem colocar muita intensidade e pressão no jogo, e na segunda, o Módicos, que baixou as suas linhas e tentou defender mais próximo da sua baliza. O Sporting acabou por ser sempre superior, embora tendo sido embora tendo sentido um pouco mais dificuldades na primeira parte, e na segunda fomos bastante mais dominadores, mesmo quando o Modric conseguiu colocar o 5 contra 4 em campo, que acabou por abandonar pouco depois porque não resultou. Grandes golos de rotação de pivô, na sequência de canto, de livre direto, de lances individuais, com o bisto Cardinal e outros golos de Pani Varela, Rocha, Merlin, Cavinato e Mamadou Touré. Para finalizar, o voleibol masculino disputou na jornada no pavilhão João Rocha, recebendo a Fonte Bastardo, e Fonte do Bastardo, peço desculpa, e venceu por 3-2, com os parciais 25-16, 25-22, 24-26, 22-25 e 21-19 na negra. Foi um Sporting com dois primeiros sets muito bons, sobretudo o primeiro. Arriscou no serviço e este saiu bem e colocou sempre grandes dificuldades à recepção e ataque do espinho. O nosso bloco funcionava e o ataque conseguia finalizar, pois o Maia com a bola na mão ia dando um autêntico masterclass passar a bola. Mas depois, bem, depois aconteceu aquilo que acontece muitas vezes e que eu já falei aqui tantas vezes. A concentração baixa e vem ao de cima a inconsistência de jogo. Muitos erros, jogadas mal definidas faziam com que tivéssemos dificuldade em fechar lance até de um contra um. Na negra conseguimos safar-nos de boa, pois estivemos a perder por vários pontos e acabámos por ganhar por 21-19 com um transporte de bola do central da Fonte Bastardo. O facto de não termos conseguido conquistar os 3 pontos neste jogo vai provavelmente fazer com que terminemos o campeonato, esta fase, em terceiro, precisamente atrás da Fonte Bastardo. É tudo por agora. Saudações, Leonidas e saúde para todos. Digas alto. Até para a semana, Tiago. Obrigada por mais um excelente resumo da semana das modalidades. Para a semana cá estarás novamente. Vamos então ao caso que não quero calar. João Castro, eu sinto-me um bocadinho um disco riscado, porque já a semana passada falámos disto, já há 15 dias falámos disto. Portanto, entre palhinhas e tribunais e situações, e agora vai para o tribunal não sei do quê, agora vai para o tribunal não sei de onde, o que é que te apraz dizer sobre o assunto? Não, isto para tentar aqui esclarecer quem tem algumas dúvidas. A notícia que saiu hoje, obviamente, que é a Federação Portuguesa de Futebol a recorrer para o Supremo da decisão da providência cautelar. Portanto, o que a Federação Portuguesa de Futebol está a tentar fazer, para que toda a gente perceba, e tentar falar aqui uma linguagem não técnica nem de direito, porque eu não sou advogado, foi só o mero interesse para este caso, é que está a tentar anular a providência cautelar. Isto porquê? O Palhinha, quando foi utilizado, não estava suspenso. Portanto, o Sporting não infringiu as regras. O Sporting usou em campo, porque tinha uma decisão do tribunal que suspendia os efeitos do castigo sobre o Palhinha. É isso que é uma providência cautelar. É a mesma coisa que eu não posso, por exemplo, aproximar-me, sei lá, do Varela porque ele meteu uma providência cautelar, ok? E, portanto, eu meti em tribunal para anular aquela providência cautelar. A anulação da providência cautelar, só por si, não tem efeitos retroativos. Portanto, imagina, o Supremo amanhã decide que a providência cautelar foi mal decidida e vão dizer, ah, mas então o Sporting utilizou irregularmente. Não, não tem esses efeitos retroativos. Se a providência cautelar for anulada pelo Supremo, o Palhinha fica imediatamente castigado e, portanto, cumpre a suspensão no jogo seguinte. Portanto, se sair amanhã, às 9 da manhã, essa decisão, o Palhinha à noite já não pode jogar, ok? O Sporting só seria punido se tivesse utilizado um jogador que tivesse suspenso na altura do jogo, o que não é o caso. As pessoas têm que ficar um bocado mais tranquilas. Esta guerra toda da Liga, da diretora da Liga, da Federação, é para tentar fechar este precedente, que foi esta providência cautelar decidida muito rapidamente pelo Tribunal Administrativo de Lisboa, porque existe um artigo no Tribunal do Desporto, e quando vem aquela conversa, muitos sportinguistas e muita gente, ah, mas o Sporting recorreu ao Tribunal. O Sporting recorreu a um Tribunal de Desporto, tá? O Tribunal Arbitral de Desporto. O Sporting recorreu a um Tribunal Civil. A lei do Desporto, a lei do TAD, é que tem o artigo 41, a linha 7, que em alguns casos, e quando não há ainda decisão ou para análise da decisão, pode-se recorrer, e é o próprio TAD que recorre ao Tribunal Administrativo para decidirem a providência cautelar, visto que ainda não houve tempo para a decisão. E, portanto, existe esse artigo que permite ali o desvio para o Tribunal Civil, portanto, o Tribunal Normal, mas é o desvio que está na lei, não é o Sporting que foi correr ao Tribunal Administrativo, meus amigos, bate à porta, olha, decidam-me aqui isto. Portanto, está lá o artigo. E agora digo assim, a diretora da Liga e a Federação Portuguesa de Futebol, quando houve e quando saiu a lei do desporto, portanto, a lei do TAD, não viram que estava lá um artigo que permitia este precedente? Não, não viram, claro, leram aquilo, estava tudo certinho, pronto, e não viram. Agora, como houve este expediente, o Sporting aproveitou e E a questão é esta. Imaginem o seguinte, vamos pôr ao contrário. Imaginem que era feito o pedido ao Tribunal Administrativo para decidir e eles demoravam 4 dias. E durante esses 4 dias, o castigo já era... Portanto, o TAD já decidia se tinha sido bem amolestado ou não o Palhinha. Certo. Se eles tivessem decidido, isto não tinha ido para o Tribunal Administrativo. Como eles não tiveram tempo, nem o quórum suficiente para decidir, é que foi para o Tribunal Administrativo. A questão aqui é que o Tribunal Administrativo foi muito rápido a decidir. E, portanto, o Sporting ficou logo ali com a garantia. Portanto, o artigo por si é que faz este precedente. E o que é que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, com o diretor ali, grande texto no jornal do jogo, mas meus amigos, a lei está ali clara. E, portanto, aqui há duas hipóteses. O Supremo, se agora, por exemplo, até retificar a decisão, acabou. A Federação Portuguesa de Futebol só tem que fazer uma coisa. É tentar, com a sua pressão, tentar fazer passar uma nova lei do TAD, em que aquele artigo seja eliminado. Eles não têm outra hipótese. Supremo, claro. Amanhã, decidir que está tudo em conformidade, eles só têm uma hipótese no futuro. Porque o que é que vai acontecer? Vai acontecer, obviamente, que vai haver outros clubes que vão pegar no mesmo expediente e vão tentar fazer a mesma coisa. Okay? Claro. Mas, portanto, se só dá duas hipóteses, ou o Supremo realmente anula a presença cautelar e o jogador fica logo castigado e, portanto, a partir daí podemos haver uma pequena jurisprudência ou algo concreto, ou então se o Supremo decidir que a presença cautelar estava corretíssima, a Federação e a Liga só têm que se juntar, arranjar pressões e mudar a lei do TAD, porque a lei está clara e está a favor do Sporting. O Sporting não fez nada fora da lei, portanto não há forma de castigar o Sporting por algo que o Sporting não fez. O Palhinha jogou porque não está suspenso, porque a presença cautelar assim o indica. Portanto não há nada a temer. A meu ver, é claro que uma água, há assim muito burburinho. Eu também percebo o burburinho, porque o burburinho também faz parte da vida, não é? E principalmente se calhar para calar algumas crises noutro clube, quanto mais sair burburinho sobre isto, menos se fala da crise dos outros. Portanto, isto é como uma balança, não é? Quando se fala muito de Sporting e se houver uma crise do outro lado, fala-se pouco. Se não houver nada para dizer de Sporting e há crise do outro lado, a balança sobe e tem-se que falar da crise. É só muito isso. E é um jogo de interesses, como muito bem já conhecemos. Estão aqui a perguntar, e as penalizações do UEFA por recorrer a tribunais cíveis? O Sporting não recorreu a tribunais cíveis. O Sporting recorreu ao Tribunal Administrativo. E depois para o Administrativo. E foi o João Palhinha. O Palhinha recorreu para o Administrativo Central. Mas portanto, não existe... Não existe, a decisão do Supremo não sai amanhã, eu disse, foi meramente especulatório. Portanto, não existe, ninguém recorreu para o Tribunal Civil, ok? Ninguém recorreu para o Tribunal Civil, que o Sporting não é burro, quer dizer, eu também acho piada, tipo, quer dizer, e os nossos advogados estão lá, sentados, a limar as unhas e não sabem nada de leis. Portanto, isto não é, até porque temos, se calhar, o Rogério Alves, não é? Portanto, critico, se há coisa que ele pode fazer de jeito é isso, diria claro. Eu. Finalmente pode ser útil. Mas isso é, critica-se o Rogério Alves por aí, um advogado, toda a gente, um grande advogado, mas é só para coisas mal, quer dizer, e agora o gajo ia cometer esta, não, se calhar não lhe pediram uma opinião. Não, claro que isto está mais que assegurado, não há a mínima hipótese, as pessoas é que estão a tentar, obviamente, fazer barulho, conforme eu disse. Pronto, sempre que virmos alguma pergunta sobre o caso Palhinha e o que é que vai acontecer ao Palhinha, eu mando esta parte do Sporting 160 para toda a gente ficar esclarecida e perceber aqui o que é que efetivamente se passou e o que é que efetivamente pode vir. Meninos, uma vez mais ultrapassamos a hora. Diz Pedro. Deixa-me só dizer que eu há bocado disse mal, e exatamente, e agora o Rui corrigiu e bem, eu não tinha percebido que tinha dito mal. Quem mandou para o Civil foi o TAD, o Sporting recorre com o TAD, sim, TAD disse ali uma coisa que não fazia sentido, o TAD é que mandou para o Civil. Exatamente. Mandou para o Civil porque tem lá o artigo 41, a linha 7, o TAD, quando não tem tempo capaz de julgar, pode recorrer. Obrigado, assim, Rui. E, portanto, é assim, portanto, não há Tribunal Civil, o Sporting não correu para o Tribunal exatamente, Civil. Exatamente, isso é certo, isso não há dúvida. Parem com certo. Essas histórias, e estamos aqui na cantiga do bandido. É porque todos os dias há sempre sportinguistas a meter, e porque nós estamos a fazer como os outros, e não sei o quê, e nós nunca recorremos, e não, e depois ainda hoje de manhã fiz uma série de tweets, é só ir ver, de recursos de vários clubes para o TAD, para os tribunais administrativos, diferentes casos, depois veio um a dizer que já era, mas nunca ninguém recorreu das leis de jogo, depende, o caso de Mateus tem a ver com as leis, com a utilização indevida de um jogador, em campo, terá a ver com as leis do jogo, enfim, não é bem a lei, o amarelo, mas é a inclusão, enfim, há sempre qualquer coisa que andam Há sempre qualquer coisa para pegar. Faz parte. Já estamos E é o habituados. Sporting, até era de admirar se não Se não existisse. tivéssemos nada, Estava, exatamente. exatamente. Estava eu a dizer, meninos, que já vamos então para Não. mais de uma hora de programa. Vamos então passar aqui às notas finais. E sei Finais. que hoje pelo menos duas tu tens, Pedro. Eu tenho três, na realidade são três. Posso utilizar uma das coisas que íamos falar nas notas finais, Certo. e deixo para ti a missão da Matilde para falares, Mariana, e eu não falo dessa, falamos depois todos juntos disso. Mas as minhas três notas, vou tentar ser muito, muito rápido, até porque já vamos com uma hora e cinco. A primeira é dar um abraço de parabéns ao presidente Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting, já foi aqui nosso convidado, e ele faz anos hoje, já tinha dado no Twitter, acho que estas coisas da memória. Devem ser preservadas e também aproveitar dizer nessa onda dos convidados que realmente o Sporting 60 é uma escola de convidados. Então não é que o Guilherme Geirinhas agora vai parar ao Sporting? É pá, espetacular. Tenho a certeza que foi por causa de ter vindo cá, não é? Eu tenho Eu nem quase tenho dúvidas. Eu nem certeza. Eu tenho não a tenho única dúvidas. Já tivemos experiência. o Beto, é o Guilherme, é pá, fora outras pessoas que já vieram e também já trabalharam no Sporting. Portanto, nós é Claro. só isto é. Uma Um rampa de lançamento trampolim, para um mim e para o trampolim. João, como é óbvio, para nós é uma rampa descendente sempre. É sempre direção às duas. Mas pronto, tirando isso, portanto, isso é a primeira nota. A segunda nota é dizer, tem a ver com aquilo que falamos hoje de tarde. Eu vou só partilhar aqui. Várias pessoas sabem que nós estamos sempre abertos. O António Encarnação, no outro dia, veio ter connosco e dizer: olha, eu tenho aqui uma proposta de imagem gráfica para o Sporting 160. E nós, epá. Gira, estava numa altura de mudarmos, vamos lá, mudamos isto e não tem problema nenhum, acho que é porreiro. O João Hortas, que é o Leão Rampante no Twitter, há 2 ou 3 anos fez a aplicação em Android e numa experiência muito engraçada e funcionou muito bem. E o mesmo João Hortas, ainda há pouco tempo, veio ter connosco, epá, e numa ótica também, ele é programador e numa ótica dele desenvolver algumas competências que ele achou importante. Ele é um rapaz novo, não vou dizer aqui que ele trabalha na mesma empresa do que eu, porque senão ainda pensam que está tudo ligado, mas queria fazer uma pequena agenda com pá, não estão as modalidades todas, são 7 modalidades, e então fez aqui um pequeno site que rapidamente quem quiser, e é fácil decorar o nome, é 160.pt, e portanto quem quiser chega lá e Microsite, né? vê logo, é só Microsite. chegar lá, aqui isto é um microsite, isto é praticamente uma landing page, que dá para em desktop ou mobile e rapidamente tem não só os resultados, como os jogos que vão acontecer. Hoje não há jogos, portanto ele passa para o dia a seguir amanhã. Temos o Imortal Sporting e o Gil Vicente Sporting em basquete e em futebol. E depois, se alguém quiser ir a coisas mais específicas, futebol júnior, às vezes queria saber, aplica os filtros e eles automaticamente aparecem. É sempre uma coisa engraçada. Não, não quer dizer que essa informação não haja disponível noutro sítio, não sei se de forma tão simples. Mas já sabem, se às vezes quiserem saber com quem é que o Sporting joga, ou quem jogou, ou como é que ficou alguma coisa rapidamente, 160.pt, e a coisa está lá muito, muito, muito, muito rapidamente. E depois, um grande abraço ao João e obrigado. E já agora, se alguém quiser modificar o site, se quiser fazer alterações, pode avisar que nós pomos em contacto com o João, algum designer Sim, queira é verdade. trabalhar Código isso, algum aberto. programador que queira trabalhar com ele e fazer alterações, está à vontade. O modelo do calendário foi muito seguido ao estilo da Premier League e de outros calendários que o João esteve a ver. Pronto, uma coisa simples, básica, tem sempre utilidade, eu diria sim, tem sempre Olha, eu utilidade. para ver quando é que joga o Sporting em hóquei, que às vezes nunca sei, Assim, às vezes manda-me só o tempo que demora a ir ao site, abrir o site e não sei o quê. Vale, se tivéssemos uma para aplicação mim, mobile que nos ao avisasse, hóquei é fantástico. era fácil. Mas pronto, depois, a minha última nota final vai para, apesar de só ser amanhã, amanhã era um dia absolutamente, eu vou te dizer, tenho muita pena porque amanhã era um dia, para mim era um dia absolutamente fantástico, então se o Sporting ganhar ainda era mais incrível, porque O amanhã é um Sporting dos. vai ganhar. O Sporting vai Sim, ganhar. vai ganhar, esperemos bem que sim, mas a verdade é que nós, nem há um ano, portanto, se olharmos comunidade temporal, o ano passado, quase há um ano, fomos a Braga e passamos lá momentos muito complicados, perdemos para o campeonato, houve a questão das revistas, não entrar com os adereços, depois burro como eu sou, chegamos ao carro depois de perder no domingo para o Não, não é Braga, campeonato, a Barcelos. agora desculpa, a Braga, a Barcelos, depois entramos no carro e vinhamos cinco, entramos no carro. Não houve aquela discussão, do meu parte, não houve aquela discussão que há sempre dos jogos, porque eu adormeci logo e disse que não voltava mais aos campos de futebol, mas pronto, burro como eu sou e mentiroso, Na quarta-feira voltei para ir ver a Taça da Liga, voltamos a ser revistados, vá lá que ganhamos o jogo, mas amanhã era um grande dia para, amanhã era um dia fantástico para receber a equipa em Barcelos. Estádio completamente cheio, não tenho dúvida nenhuma, ia ser uma daquelas jornadas épicas de sportinguismo aqui no Norte, que nós sentimos todos muito faltas. Não é que os jogos em Lisboa sejam incríveis, que são de certeza, obviamente, são de certeza, porque também os sabemos, e as locações também a Setúbal, como a malta muitas vezes Lisboa diz, as locações a Setúbal e outros campos. Mas por nós sabíamos perfeitamente que amanhã ia ser uma daquelas jornadas épicas de uma deslocação aqui a norte, pá, ia ser uma coisa incrível. Eu próprio ainda ontem dizia a alguns amigos, quando estávamos aqui em grupo a falar, quando estávamos a fazer as nossas corridas de Fórmula 1, dizia, pá, eu até tenho vontade de ir amanhã a Barcelos mesmo, que até perguntei se podíamos viajar e se o confinamento nos permitia viajar, porque eu até tinha vontade de ir amanhã a Barcelos, nem que fosse só para receber a equipa, por tudo aquilo que eles têm feito e por dar aquela força. Acho que nós achamos sempre que estar ali, mandar um abraço aos jogadores, ou É esperar pela caminhonete, diferente. que aquilo funciona e que dá. O futebol tem estas coisas completamente irracionais e, portanto, era incrível. Mas era também incrível porque amanhã faz anos o meu avô, e o meu avô é graças a ele que eu sou sportinguista, e faz 85 anos, e portanto eu espero sinceramente que o Sporting amanhã me consiga dar essa prenda para eu a fazer como fazemos habitualmente quando acabam os jogos. A habitual chamada ou eu para ele ou ele para mim, e portanto seria uma jornada épica. O meu avô, que ainda há pouco tempo, nem há um ano, tinha praticamente deixado de ver o Sporting, era eu que ligava a dizer os resultados, porque já tinha 84 anos, 83, 84 anos, e a coisa não, pá, como é óbvio, as pessoas são, ele é nervoso, ele é bastante, como eu, vive muito, já viveu a época dos cinco violinos, e portanto, amanhã voltou a ter a alegria de ver o Sporting, e ainda hoje me ligou, todo contente, a dizer que amanhã é que vai ser, e já acredita que pode ser campeão. E portanto, uma pessoa que já viveu muitos títulos, mas que certamente quer viver mais um. E portanto, vamos ver se amanhã as coisas, espero bem, corram bem. E portanto, é a minha última nota final para o dia de amanhã. Claro que sim, ele vai ter uma prenda incrível no dia de amanhã. João, as tuas notas finais. Primeiro, Operação Matilde, do Tasca do Cherve, dizer que fantástico o trabalho do Tasca do Cherve para ajudar a Matilde. Incrível. Espero que ele apanhe aí todos a ajudar. Já existe um número considerável de fundos angariados para essa menina sportinguista invisual e que precisa de equipamentos para tornar a sua vida mais fácil no seu cotidiano. E, portanto, agradecer ao Cherva a organização de tudo. Eu fiz uma pequena contribuição, provavelmente a Mariana e o Pedro também, mas são pequenas contribuições, não custam, somadas a muitas, dá os valores necessários para ajudar. E, portanto, Claro que sim. a primeira minha nota é para a Matilde, um grande beijinho para ela, e depois um abraço ao Xerba por ter proporcionado isto e por estar a organizar e estar a conseguir unir tantos sportinguistas, e não só, diga-se passagem, e não só, portanto, bastantes pessoas para isso. A minha segunda nota final, dar os parabéns, neste caso também a Bruno Carvalho, já dei no Twitter, até porque temos uma empresa de bolhacas, criada recentemente, mas está na brincadeira, e portanto, como dei parabéns ao Inácio, dar os parabéns, há que haver certa gratidão por tudo que também foi feito, as pessoas não se podem esquecer disso, e portanto faz parte também da história do Sporting, e como faz parte da história do Sporting dar, porque hoje é um dia de aniversários, pelos vistos, a César Prates, e porque foi um lateral que marcou muito, provavelmente o melhor lateral direito que eu vi a jogar no Sporting, gostava também muito do Nelson, já foi nosso convidado, César Prates já tem o contacto, vamos ver se consigo trazê-lo aqui no futuro. Já andamos a tentar, ele não Já é andámos a fácil. tentar ali, mas ele corre muito na linha e eu não consigo Ele é muito apanhá-lo. rápido, é muito E rápido. muito rápido, e portanto faço até um paralelismo entre César Prates e Porro. Vieram os dois mercados. César Prates veio no mercado de janeiro, mas Porro trouxe-me outra vez a alegria de vir um lateral direito do Sporting com esta capacidade ofensiva que Sim. César Prates tinha. E portanto, como isto está num ano atípico, começa a juntar, há muitas coisas assim incomuns neste ano que nos fazem sonhar e ter um lateral direito assim tão desconcertante a nível ofensivo faz-nos sonhar novamente. Portanto, dar-vos parabéns também a César Prates e eram estas minhas notas finais, curtas, mas acho que era justo estar aí a passar também, obviamente, o nível para ajudar a Matilde, que é o mais importante, que eu acho que é é muito importante e para quem é pai e quando se vê a história, toca-nos muito mais. Portanto, sportinguistas, vamos fazer deste caso da Matilde um campeonato e ganhar. Está quase, faltam 2.000. Ao início parecia muito difícil, eu penso que são 14.000 euros, sim, o total de todos os equipamentos, só para terem ideia. Pá, o preço dos equipamentos é absolutamente inacreditável. Um tablet de 32 de espaço, de 32 GB de RAM. 3.500 euros. O tablet custa 5.500 euros por ser um tablet comparado para Braille. Pá, uma impressora Braille custa 4.300. Uma calculadora científica com voz portuguesa custa 680 euros. Um leitor de ecrã, 1.960 exatamente, euros. Um aplicativo para os óculos que lê instantaneamente a voz alta custa 3.500. Incrível. Portanto, o Sherba juntou ali uma coisa que era à volta dos 14, 15 mil euros. Já vai em 12 mil e qualquer coisa. Podem ajudar a partir de 2 euros. Acho que o mínimo é 2 euros, por causa das comunidades, não tenho a certeza. Mas podem ajudar. Está aí o NIB, se não puderem pôr NIB ou às vezes por outra forma, mas eu acho que NIB toda a gente pode hoje em dia. Mas está aí, se podem ajudar, a Matilde merece. É evidente que é um caso que nós podemos ajudar, mas há muitos outros que obviamente sofrem destes problemas, mas olha, se podemos fazer feliz mais uma pessoa, é fantástico. A Matilde é a prova de que o amor ao Sporting se sente, não precisa tanto de se ver como muitos acreditam que sim. Meninos, obrigada então por mais um programa longo, desta vez menos longo que a semana passada, mas a verdade é que valeu a pena. Obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Uma boa noite a todos. Boa semana, viva o Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.